Chegou a hora. Chegou a hora de você comandar a programação. Está no ar. Programe-se. Programe-se. Aqui o ouvinte faz o playlist. Programe-se. Com o Euronews Tex. Pra você ligadinho aqui nessa Super Rádio 10, tá no ar a partir agora o nosso Programe-se, feito com a sua participação. Basta você entrar lá, claro, no nosso e-mail, programeasua@hotmail.com, indica 4 músicas, oferece pra quem você quiser, ou se preferir, vai lá no nosso facebook.com/programe-se no ar. Olá, moçada, aqui é o Nildo Tex, tô chegando e a gente vai fazer aquela festa gostosa e pra cima, com muita música boa. Muita gente legal aí de todo o Brasil participando com a gente. E você, claro, curtindo só o musicão. Vamos pra começar super bem. E aí, já final de semana, curtindo uma boa? Tá ligado com a galera? Tá se divertindo? Pra você que faz aniversário hoje, ó, parabéns, feliz aniversário. Beijo, abraço, aperto de mão. Muitas coisas boas pra você, muita saúde acima de tudo, que você também possa ganhar muitos besitos e abraços e presente, é claro. Ah, quem não gosta? Vamos lá então, pra começar super bem o nosso programa de hoje, a primeira participação vem de Caxias, Maranhão. É meu amigo João e Márcia, né? O João e o Márcia, tá ligado com a gente? Tá afim de ouvir o sucesso com Michel Teló, com um Sorriso Maroto. É nóis fazer para papá, tem revelação, fala baixinho, Edson e Hudson, só penso em nós, só penso em você. E pra fechar legal, tem um som bacana com One Direction, Kizil. Começa agora o nosso... Esse é o Programe-se. Mande sua lista com 4 músicas para o e-mail. programeasua@hotmail.com. Aqui o ouvinte faz a programação. É nóis fazer para papá, turma. Você me provoca, me alucina, desconcentra, me apaixona e toda hora a gente se esbarra. Já saquei os seus amigos, arranquei seus sorrisos, entrei na sua agenda de balada. Você dançando, me puxando, descendo até o chão. Te pego forte, te dou um beijo, só tem uma solução. É nós fazer para pá pá pá pá pá pá pá pá pá. Fazer para papá, é nós fazer para papá, para papá, garra, beijar, fazer para papá. Se demora eu vou pegar, vou te agarrar e te beijar, fazer para papá, papá, papá. É isso, sorriso. Ei, Michel, você nessa moda, mulher. Se manda fazer um para papá, turma. Vou ter esse para papá também assim, ó. Me provoca, me alucina, desconcentra, me apaixona e toda hora a gente se esbarra. Já sequei os seus amigos, arranquei o seu sorriso, entrei na sua agenda de baladas. Você dançando e me puxando, descendo até o chão. Te pego forte, te dou um beijo, só tem uma solução. É nós fazer para papá, para papá, para papá, para beijar, fazer para papá, é nós fazer para papá, para papá, para papá, para beijar, fazer para papá. E se demora eu vou te agarrar e te deixar, fazer para papá, para papá. É nós fazer para papá, para papá, para papá, garra, beija, fazer para papá. É nós fazer para papá, para papá, para papá, garra, beija, fazer para outro. É nós fazer para você dançando e me puxando, descendo até o chão. Te pego forte, te dou um beijo, só tem uma solução. É nós fazer para papá. 4 músicas do ouvinte, programe-se. Fala baixinho que ninguém pode saber que a gente tá aqui. Vamos com calma, devagar, que desse jeito ninguém vai dormir. Sabe que a gente não escolhe hora nem lugar, junta fome com a vontade de comer. Você me olha, morde os lábios pra me seduzir, acende a luz pra ver desejo em minha cara. Segura a pena, tem que ser devagarinho pra ninguém ouvir.

Sucesso! Bom, galera, aqui é o Nildo Tex, estamos juntos e vamos fazer aquela festa gostosa. Só que eu vou dar um tempinho aqui rapidão e já já eu volto com tudo. Mais participação, mais besitos, mais abracitos e mais você. Claro, segura aí 2 minutos. Programe-se. Daqui a pouco tem mais. Programe-se. Programe-se. De volta no seu rádio. Programe-se. De volta por aqui com o nosso Programe-se. Vem com a participação de toda a moçada que tá curtindo aí em todo o Brasil via internet. E pra você ligadinho também, curtindo aqui na sua rádio favorita. Vamos lá então, tem participação agora da Zilda, Mato Grosso do Sul. Plugou com a gente, tá vindo ouvir o som bacana. E da hora, Raul Midu. Tem Paula Fernandes, Navegar em Mim Remixes. Tchê, garotos, fazendo coisa boa. E pra fechar legal, tem o som da Claudinha Leite com GPS. Esse é o Programe-se. Mande sua lista com 4 músicas para o e-mail. programeassumba@hotmail.com. Aqui o ouvinte faz a programação. Curtains, the blinding lights, makeup all over the pillow. What went on, what went on, what went on last night? You look so sweet while you're dreaming, holding your bottle of anger, right?

de volta no seu rádio. Programe-se. Beleza, então, vamos lá, de volta aqui com o nosso programa, sim! Bom, pra você participar é facinho, facinho, basta você ir lá no e-mail, programasua@hotmail.com ou nosso facebook.com/programa-se no ar. Vamos continuando então aqui o nosso programa, tá bom? Você já sabe como participa, então vai entrar lá e deixa o recado que a gente manda pra você aqui na hora. Manda o teu alô, manda o teu abraço pra quem você quiser. Falando em abraço, deixa eu mandar um abraço aí pro Cláudio Onô, pra Idalina, pra Jéssica Michele, ainda pra Bruna e também pra Aninha. Beijo pra vocês aí, tá bom? Tá curtindo a gente em São Paulo. Beleza. Vamos então de mais sucesso. Agora, como eu falei, o Marcelão de Campinas, São Paulo, vai se dar bem. Curtir o som bacana da Kid de Abelha, Caso de Verão, tem Taeme Thiago com Sinto Saudade, Taylor Swift com We Are Never. Israel Novaes, Depende. Esse é o nosso. Esse é o Programe-se. Mande sua lista com 4 músicas para o e-mail. programeasua@hotmail.com. Aqui o ouvinte faz a programação. Lugar não complica, quem vai

he's like, I still love you. And I'm like, I mean, this is exhausting, you know? Like, we're never getting back together. Like, ever. No! Esse é o Programe-se. O Programe-se. Passou a unha no meu braço, me puxou pelo bolso, deixou rasgado. Jeito de menina mimada, que é uma frescura pra sair de casa. E ela ficou adolescente, conversa de mulher que nunca foi parente. Já sabe, vou perder o controle quando estiver aí na sua frente. Eu te falei que dependia de você, que ia fazer de tudo para te ver. Arroche assim, de malete, oh, oh, hey. E depois, se o amor acontecer, pode tornar um vício, mas vai dar prazer. A coreografia comigo é assim, porque depende de mim e de você. Depende de mim e de você. Depende de mim e de você. E de você. A danada passou a manhã no meu lado, me puxando pelo rosto, deixou rasgado. Jeito de menina mimada, que é uma frescura pra sair de casa. Ela tem corpo, ador, sempre conversa de mulher que nunca foi carente. E já é uma, mas perdeu o controle, tá cheio de gatinha aqui na minha frente. Eu te falei que dependia de você, que ia fazer de tudo para te ver. Rocha acontecer, pode tornar um vício, mas vai dar pra ser. Porque depende de mim e de você. Depende de mim e de você. Depende de mim e de você. E de você. De novo comigo. Porque depende de mim e de você. Depende de mim e de você, e de você. A danada passou a unha no meu braço. Programe-se. Bom, turminha, e pra você ligadinho aqui no nosso Programe-se, vamos dar aquele tempinho básico e daqui a pouquinho tem o nosso último bloco do nosso Programe-se. Vamos curtir então o intervalo comercial. Programe-se. Daqui a pouco tem mais. Programe-se. Programe-se. De volta no seu rádio. Pro Programe-se. Opa, tamo de volta aqui no nosso Programe-se. Vamos mandar alô pra galera que tá curtindo a gente em todo o Brasil. A turma de Curitiba, Paraná, São Miguel do Iguaçu, também no Paraná, Cambé, Londrina, Irúnia, Paraguai, Nova Alvorada, Rio Grande do Sul, Caxias, Maranhão, Berizal, Minas Gerais. Um abraço pra galera de Berizal, Vazante, Minas Gerais, aí na Catas Aldas, na Nogueira, né? Também pra galera de São José do Rio Preto, toda a turminha de Pirinópolis, Goiás. Abração, seja bem-vindo aqui ao nosso Programe-se. Vamos então, último bloco. Ficou pra Crislane, de Pirinópolis, Goiás. Tá fim de curtir o sucesso com Carlos Jader. Em plena lua de mel, Pichote, caô, caô, César Minotti e Fabiano, a carta. E pra fechar legal, tem Green Day com Olof.

Programe-se. You rain on me tonight. Oh, life. Oh, life. Please don't pass me by. Don't stop. Don't stop. Don't stop when the red lights flash. Oh, ride. Free ride. Won't you take me close to far away, far away. Programe-se. Programe-se. Gente, infelizmente o nosso Programe-se vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. A gente volta, é claro. E aí fazemos aquela festa, aquela bagunça gostosa. Pra você participar, eu vou lembrar você aqui. Entra lá, programeasua@hotmail.com, facebook.com/programe-se no ar. Entra lá e você vai se dar bem, curtir, mandar um alô pra toda a sua turminha aí, tá bom? Abraço e beijo. E lembre-se, Jesus é a porta e o resto é parede. Eu fui! Programe-se!